O homem de camisa listrada e o homem de vermelho são separados dos demais. Depois, são assassinados. A ação aconteceu por volta das 10h30 da noite de ontem. O grupo ainda passou por mais um bar na cidade. Nós estamos na rua Carlos Lacerda, em Barueri, na Grande São Paulo. E bem em frente a este bar, aconteceu mais um crime. Um homem foi morto com dezenas de tiros e, segundo testemunhas, mesmo modo operandi de outros crimes que aconteceram na noite de São Paulo. Noite sinistra é dia de caça, a pele é preta, a classe é baixa, extermínio, chacina, homicídio, o sangue alaga toda a calçada, a massa exclusiva pra tirar a vida, a sombra em comum dos homens de cinza. Encapuzado conhece seus alvos, chama pelo nome, conhece a família, não puxa DVC, mas puxa o gatilho. Ação de mão branca, ação de homicídio, entre feridos, inocente na hora e lugar, errado ficou prejuízo. É noite em Osasco, na grande São Paulo, lá vem os soldados bem municiados, oculto pra mídia, venda os olhos, nas mãos do estado, é tudo manjado. Sentados no bar, entre mais uma dose, sem giroflex, chegou dor na morte. Resultado entre fit e caixão, entre dor e revolta, ninguém que socorre. Amanhã tem repórter, é atrás de exclusiva, coletiva na corregedoria, parentes com o nome da vítima na cartolina e uma foto pedindo justiça. Só isso? Ele tava só sentado aí, não tava fazendo nada, os caras chegaram atirando. Tava no lugar errado e na hora errada. Amanhã eu vou fazer o mesmo trajeto. Eu tô vendo essa cena aqui, ó, eu passo aqui todo dia. Eles batem, eu sei que mata, fuzil na cara, vem na calada. É pela justiça que ele mesmo paga, menor disparo, sobrevivência. Condolência, violência, concorrência, sem evidência. Que na favela não tem olho, boca nem ouvido. É 22, todo indivíduo é algo vivo. Eu tenho medo de polícia mais do que bandido. Não defendo nenhuma ação com o dedo no gatilho. Carne puda, bate, checkmate sem piedade. Ação do covarde nunca é tarde na maldade. A pele preta na gaveta não comove imprensa. Sem um minuto de silêncio, luto ou condolência. Mas toda noite tem ação de algum policial que alega que o disparo foi acidental. Aqui no protesto pré de intervenção militar, nunca tomou em quadro, apanhou a se explicar. Pena administrativa, fardados que tiram vida. Existe um grupo de extermínio na periferia. Todo cenário de chacina é bombada quebrada, que muitos passam até batido não noticiada. Que tem passagem é pretexto pra sentar o dedo. Fazem toque de recolher, provoca o medo. 20 mortes em semana, cai no esquecimento. Mas não pros filhos que leva flor no caixão do enterro.